Inferno em Celp, relampejando. Que caberá, cheia de ar, miolissante. Sujou meu pau, foi de cocô. Sujou meu pau, foi de cocô. Sujou meu pau, foi de cocô. Sujou meu pau, foi de cocô. Inferno e céu, relampejando. Que caberá, cheia de ar, miolissante. Sujou meu pau, foi de cocô. Sujou meu pau, foi de cocô. Sujou meu pau, foi de cocô.